terminei e nem chorei. Só entrei dentro de uma bermuda, parei no boteco e play. Foi só após a foto do copo que os amigos dela brotaram do chão, filmando e me difamando, mentindo pra ela que eu tava malzão. Ó, para seus paparazos, tem ninguém sofrendo aqui não. Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque eu sofro. Eu bebo porque eu gasto do gosto. Eu bebo porque eu gasto do gosto. Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque eu sofro. Eu bebo porque eu bebo porque eu gasto do gosto. Eu tô no fundo é da garrafa e não do poço. Eu tô no fundo da garrafa. Esses caras aqui eu não sei, meu filho. Guilherme Reberuto. Segura! Cavale Mariano. Tamo junto. Foi só postar foto do copo que os amigos dela brotaram no chão, filmando e me difamando, pedindo pra ela que eu tava malzão. Paparazzi, os paparazzi, tem ninguém sofrendo aqui não. Vem, vem! Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque sofro. Eu bebo porque eu bebo porque eu gosto do gosto. Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque sofro. Eu bebo porque eu gosto do gosto. Eu bebo porque eu gosto do gosto. Tô no fundo da garrafa e não no poço. Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque eu sofro. E aí, e aí, e aí? Eu bebo porque ai, ai, eu ai, bebo porque ai, eu gosto do gosto. Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque eu sofro. Eu bebo porque eu gosto do gosto. Eu bebo porque eu gosto do gosto. Tô no fundo da garrafa e não no poço. Eu tô no fundo da garrafa e não no poço. Deu pra entender de uma vez por todas? Vai ver. Mas bebe porque negócio é do gosto. Agora sim, deu pra entender. Valeu, Guilherme Benuto! Quem gostou foi barulho!